quando chega o touro, começa a descer e a galera toda gritou lê. Corre, corre! Ele vai mexendo a capa, ele vai mexendo os